onde não há dor. Ninguém vive só em busca de um amor. Ninguém quer brigar, não há solidão. Posso não saber o que fazer, mas dentro do meu coração eu sei, com o meu amor, onde quer que eu vá, meu lar é quando estou contigo. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar e te abraçar com o meu amor. Eu tentei fugir, não queria ver, mas o nosso amor é o que me faz viver. Há um mundo assim, feito só pra nós, e eu quero que o mundo inteiro ouça agora a nossa voz. Eu sei, como o nosso amor, onde quer que eu vá, meu lar é quando estou contigo. Eu vou, seja onde for, só pra te encontrar.